my shoulder is the number of the chapter he was in. That number is forever, like the struggle here to win. Everybody! Swap me Sally, tramp step jack, mom's wife to mom's show, in the time it takes to get that new tattoo. I per què no? Aquest barri també mereix ser habitat a Musicòpolis. El barri de la música dura, del heavy, del rock dur de Van Halen i aquest chachú que acabem d'escoltar. Un barri al qual no recorrim, com si l'oblidéssim de tant en tant, però que de tant en quan s'acosta fins a nosaltres i ens recorda que és plenament viu. I més amb una cançó com aquesta, el més nou de Van Halen, Chachu, aquesta cançó que es va llançar al mercat des de l'àlbum A Different Kind of Truth, del mes de gener, finals de gener d'aquest 2012. Hem escoltat aquest tema abans de Milovato amb Skyscraper i ara escoltem, recordem també un senzill llançat a principis d'aquest any, Guantanamo Free, la cançó porta el nom de Cuando Llegue. I Adriano Calentano, o Celentano, com se li deia, amb una cançó antiga, però que la recupera des del seu més nou àlbum, Azzurro. Cuando de Cuba salí, a nadie pude decir, y es que no iban a entender, ay, por qué me iba de allí. Ya ves, la vida es así, como un destello de luz, rayo que pasa a fugar y no regresa jamás. Disculpa, quiero pedir por el daño que causé. Quiero y no volver a pasarlo mal. No ha sido fácil, se lo confieso. Ser implacable a la adversidad. Todo se puede lograr si luchas por alcanzarlo sin descansar. Cuando yo llegue, mamá, que me la vamos a pasar. Cuando yo llegue, mamá, que me la vamos a pasar. Ya han vivido ustedes su vida. Ahora viejos me toca a mí. No es egoísmo, es simplemente que tengo derecho a elegir. Desde pequeño a mí me dijeron que los hombres no pueden llorar. chiqui, chiqui, chiqui, con Guantánamo. Fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa. Quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiar. Ora mi annoio più di allora, prete per chiacchierar. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Il treno desideri, nei miei pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino tra l'oleandro e il baobab, come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più. Stanno innaffiando le tue rose, non c'è il leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro. Azzurro, així recuperem les grans cançons de sempre, però en noves versions, perquè Adriano Celentano ens portava aquesta peça des del seu àlbum Únicamente Celentano, publicat a finals del 2011, i que té com a senzill aquesta cançó, Azzurro, que es va extreure a finals d'aquest mes de gener, passat gener de 2012. Vito Pallavicini fou el compositor d'aquest tema. I d'Itàlia cap a un país que, com el nostre, formava part d'una part del món, deixem-ho així, però que va saber marxar-ne i ara ningú es posa ni amb la seva llengua ni amb les seves cançons i, a més, les admiren. A Menina Descalces Pardes és una cançó de Maria do Cheo, o de Cheo, d'aquesta cantant que ens arriba des de Portugal, una reina del fado, com ha de ser. A rua vou, garrido passada alloirada, uma boneca, um bombom. Tenho as olhadas emanadas à caça e pesca de um dom. Gosto de ir bem equipada, do recalhoço investidor, na bolsa das minhas graças. Minha dianteira e se afana e soube dar-se o valor em proporção direta à grana, pois em marcha o trimotor de saia, lábios e pestanas e piso acelerador na mais cruenta das batalhas. Cavalheiro no amor tem a carteira acomodada, isto converte em doutor e a esta é licenciada. Nem músico nem escritor, quero a vida assegurada, nem preguiçoso pintor ou jornalista avantajado. Yorkino de Manhattan, nem lisbonês, nem espanhol, marquês ou qualquer monarca. Para isto a rua vó, muito engraçada, loirada, como Marilyn Monroe, estou à procura da Casa Branca, como Marilyn Monroe, estou à procura da Casa Branca. I feel home again, wrong again, wrong again. One day I know I feel strong again, I lift my head. Many times I've been told, all this talk will make you. So I'll close my eyes, look behind, moving on, moving on. So I'll close my eyes, look behind, moving on. Lost again, lost. One day I know I'll pass through force again. Smile again, smile again. One day I hope to make you smile again. I won't hide. Many times I've been told, speak your mind, just be. So I'll close my eyes, won't look behind, moving on, moving on. So I'll close my eyes, and the tears will clear. Then I'd feel no fear. Then I'd feel no way, my path's straight. one day I know I feel home again. Home again, home again. One day I know I feel strong again. I lift my head. Many times I've been told, all this talk will make you fool. So I'll close my eyes, look behind, moving on. Anem acabant. És el punt final d'aquest segment de Musicòpolis amb Michael Kiwanuka, amb aquest Home Again. I per acomiadar-me, doncs, canvio de ritme, canvio de barri, canvio d'estil a la capital de la música, i ho faig amb José de Rico i Henry Méndez, i aquest Te Fuiste. Música ballable diferent per tots els meus oients. Fins la propera. Esa nena linda por esa cabeza loquita. Cada vez que la veo se moja los labios, mi corazón se me agita. Si te hago una pregunta, dime por qué te fuiste. Me dejaste solo, mujer muy mala, dime qué tú me hiciste. Don't forget me, baby, do you remember me? Por favor no te vayas, mi nena querida, y apiádate de mí. No sé lo que pasa, sin ti no puedo vivir. If you leave me, my baby, I need you, my honey, no te vayas de aquí. Don't forget me, baby, do you remember me? Por favor, no te vayas, mi nena querida, y apiádate de mí. No sé lo que pasa, sin ti no puedo vivir. If you leave me, my baby, I need you, my honey, no te vayas de aquí. Princesita de mi sueño, cariño mío, tú sabes que me estás matando. Aquí sigo presente, partiendo la mente, intentando yo solucionarlo. No sé lo que pasó, ni por qué ella se fue. Sin ti no puedo vivir. If you leave me, my baby, I need you, my honey, no te vayas de aquí. No, don't hurt me, baby, I can need you, love. Give you your my heart, take your corazón. No, don't hurt me, baby, I need your love, give you your heart, take your corazón. Don't forget me, baby, do you remember me? Por favor no te vayas, mi nena querida, y apiádate de mí. No sé lo que pasa, sin ti no puedo vivir. If you leave me, my baby, I need you, my honey, no te vayas de aquí. Te fui. Thank you.